Interceptor final, visual com a pista, TAN 3152. Sente, completo final com a torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Solar 26, libere a direita, táxi, me escuta via Alfa, Kilo, até o Pat 3, posição 4, Romeu. Na sua escuta, Alfa, Kilo, Pat 3, Pat Romeu, 2713, até lá, boa noite. Salvador, TAN 3152, LF da 10. TAN 3152, ajuste ao tinto 10 no meio, reporte visual com o campo. Certo. A 3152, 3 apoio, pistão no 0, vento 180 graus, 04 nós. Livre pouso 90, TAN 3152. 5127, call gratification, fly direct to Snapster section, send to flight level 050. Flight direct to Snapster section, down to level 050 to 5127. Autorizado Duna, do Separa 2000 pés, livre procedimento, reporta no curso do localizador. Duna 2000 pés, reportarendo estabilizado no curso do localizador e LSX 310, Luxemia 074. Juliette, portão 10. Alfa Juliette, com 10, 5, 5, 3, 1, 5, 2. Boa noite, ajuste no 0 no 6, autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus, 05 nós. Repouso na onda 0, hoje 6258. Bono 170.4. Bono onda 70.4. Bono 170, autorizado Campina Grande, via rota do plano, peso 10, nível de voo 370. Saída PUCA, transição ZIPA, pista em uso no 0. código transponder 51166, frequência do controle 120.8. Utilizando Campina Grande, conforme a perda do 10370, saída Lucas e Fá, separada pista 10. Transponder 51166, controle 1208, voo no 1170. Parada pós-controle no 1170. Passarela. Isso aí, pode confirmar que você está na pista, agora vem dois depois, dá uma olhada. Pista úmida aqui. Desvio no 0 no meio, gol no 354. Salvador, passarela 2224. Passarela 2224, oceano identificação chegada bom mediona, desça e mantenha quadro ideal, nível de voo 050. 050, oceano identificação, fale voar Duna. Negativo Duna, mantenha pro de bom médio, passarela 2224. 2224. Azul, fazer o 7, 72,000 feet, penetra 1016, 93%. 354, desce para 2.000 pés, autorizado procedimento, reporta estabilizado. Desce 2.000, autorizado LS, gol no 354. Está com 199. Tem direta. Já reduziu para 1809-86074. Tem 6074. Passarela 2224, autorizado voar na proa de Itape. Proa de Itape, confere então, passarela 2224, descendo para 5.000 e será descida, senhora. Sente. Será que escuta, segue via alfa, mantém os dois frentes, mais dois depois. Boa noite, bom mente, bom pulso. Obrigado. Torre Salvador, uma boa noite, Oceania 6074. Estamos a 3 milhas para o marcador externo, estabilizado em LS X-Ray 10. Oceania 6074, ajuste o tinto 10 no meia, reporte visual com a pista 10. Visual com campo Oceania 6074, poderia confirmar o vento, senhor? Oceania 6074, autorizado pouso pista 10, vento 1.80 graus, 04 nós. Livre pouso no 0 para o Oxa 6074. Desviando o gol no 34. Oi, poderia confirmar para o Oxa 6074, pista seca? Está... pode considerar como seca, ok?

Bono 354, número 2 para pouso, continua a aproximação, ajuste altímetro no 096. 096, o Bono 354. Chineme 074, no solo 40, libere na taxa sua Golf, agilizando. Pode prosseguir táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, mantendo a minha escuta. Agilizando Alfa, antes da Juliette, reportaremos, sei lá, na escuta, Chineme 074. Chineme 074, confia, pista livre. Reportaremos, 860074. Livrou o Oceané 6074. 1354, autorizado pouso pista no 0, vento 180 graus, 03 mais. Livre pouso 10, corro 354. Oceané 074, corrigindo táxi Alfa Kilo, ok? Alfa Kilo para o pátio 3, posição 612 Lima. Alfa Kilo para o pátio 3, 612 Lima, até lá na escuta, obrigado, Albano. Táxi Gol 1170, temos 184 a bordo com 4 horas e 11, a alterna, Marcelo. Gol 170. 0, táxi autorizado. Até o ponto de espera da pista no 0, via táxi ou Índia. Próximo ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no meio. Táxi via pátio, até o ponto de espera da Índia, reporte alemão pronto, no 0 no meio, voo 970. Rule 7127, signature 2000, and the call tower now 118.195. 118.195. Azul 5127, established on ILS. Azul 5127, good evening, clear channel approach, expect on river gate, the QNH106. Roger. Uno 354, no solo 42, libere na Foxtrot, prossegue táxi da retaguarda depois da Avianca, via Alfa, reporte antes da Juliette, Uno 354. Ok, Divan Fox, segue o Avianca até a Juliette, Uno 354. Azul 5127, clear to land on runway 10, wind is 180 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10, Azul 5127. Quando, Duna? 224. Change 2224, desça para 2000 pés, autorizado procedimento, reporte estabilizado. 2000, reportaria estabilizado. Azul 4062, a senhora a identificação, vê se mantenha o nível de voo 050, autorizado voar e TAP. Identificou, desce, mantém o 050, autorizado voar direto e TAP, o 4062. Número 70, autorizado Alhame, mantém a pista no 0. Alhame, mantém no 0, Azul 5127, the ground at 46, vacated by next right, on taxiway Foxtrot, then continue taxiway Alpha Juliet, gate 01. Foxtrot, Alpha Juliet, the gate 01, Azul 5127. Gol Nuno 70, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 180 graus, 04 nós. Decolagem, gol Nuno 70. Futuro 2 de julho, vista. 224, torre 98, decimal 95. 18,95. Torre de Salvador, lançaria da 2224. Lançaria 2224, ajuste no 0 no 6, continua a aproximação, guarde pista livre. 24. Série 2224, autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus, 04 nós. Livre pouso não no 0, 2224. Voo no 170, regular 248, chame o controle Salvador no 20 decimal 8. 208, voo no 170. Controle boa, gol 1170, decola. Gol 1170, contato radar saída PUCA, nível 370. Ah, PUCA 370, gol 1170. Salvador, gol 222, tá bravo, bom dia. Plano 228, senhora identificação, chegada bom mediona, desce, mantenha nível de voo 050, voo ITAP. Abrange ITAP 1050, gol 222. Azul 3062, deixa sem inscrições para 2000 pés, autorizado procedimento, reporta estabilizado. 2000 pés, livre para o procedimento, reportará estabilizado 4062. Confirmou, ajuste, Alex. 1-0 no meio. 1016, obrigado, 4062. Gol 970, vou zipar. Agora zipar, Gol 970. Solo 52, libere a próxima direita, continue táxi na minha escuta via Alfa Juliette, remotão no 3 do pátio principal. Alfa Juliette, 1 no 3, pátio principal, passaria do 2224. Lona 770, chame sempre Recife, 125-45. É o 1170, 125-45. APB2LS, Azul 4062. Azul 4062, controle ciente, torre 98, decimal 95. 1895, obrigado. 4062, estabilizado ILS, boa noite. Estabilizado ILS, reporta no localizador. 22.000, reporta no localizador 222, pode voar, Duna? Autorizado, Duna. Pouso no 0, 4062. Azul 4062, no solo 03, libere na próxima interseção à direita, Foxtrot, continue táxi via Alfa, Kilo, até o pátio 3, posição 3, Romeu. No Foxtrot, Alfa, Kilo, pátio 3, para posição 3, Romeu, Azul 4062. Autorizado 222. Voo 1-2-2-8, chama agora a torre. 1-1-8, decimal 9-5. 2-2-9-2. Salvador, 1-2-2-8, estabilizado visual. Voo 2-2-8. Autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 03 nós, ajuste altímetro no zero, 1 no meio. Rio de pouso no zero no meio, voo no 398, boa noite, senhora, identificação, chegada a bomba de Uno, desce e mantenha nível 050. 050, tá, terceira, Rui, bomba de Uno. Como faz, tá? Pode estar. Voo 1-2-2-8, salva 09, libere próxima intersecção à direita, Foxtrot, continue táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Foxtrot, Alfa, Juliette, pro 04, voo 1-2-2-8. 3398, desça para 2000 pés, autorizado para o procedimento, reporta no localizador. Reportagem autorizado, localizador, tá? 3398. 3398, ajuste no 095. 6500, já. Salvador, boa noite para Cadeia 2228, está bravo, autorização. Passeio 2228, autorizado Salvador Vitória da Conquista via rota do plano, nível de voo 1180, saída Arbor 1, Elefa após DCT Opilor, DCT Vitor Charlie Oscar. Pistão 110, código transponder 5177, controle 120 decimal 8. Decola da 10 direita, Arbor 1, Elefo Cor Conquista, 5177 transponder e 1208 controle. Essa é a parte pronto, parte 2228. Salvador, Santa 3398. Prossiga. Estamos com uma emergência médica a bordo, por isso eu solicitar o médico assim que ele pousar. Gente, você tem dados do passageiro, confirma? É, nós estamos aqui na aproximação, não posso passar agora, mas nós, após o pouso, poderia passar. Gente, afirmativo será solicitado, Santa 3398. Tá bom, nós vamos para a posição 8, tá? Gente, chama para o Salvador no momento em 198, decimal 95. 395. Estou em Salvador, Santa 3398. 3398, ajuste no 095, última aproximação, guarda a direção de pouso. E aguardar alguma emergência médica vossa. Ok, apoio médico, confirme os dados do passageiro. Tá, nós estamos na aproximação para a pouso, agora não vai ser possível passar. Ok, então 3398, é ponto visual com o campo. Ok, já estamos visuais. 3398, eles apoiam pista no zero, vento 180 graus, 03 nós. Acelerado por 3398. Oi, controle, bom dia, o Golf Vitor Bravo Golf. Bom dia, patrulha. Vitor Bravo Golf, muito bom dia. É, estamos aqui na posição 3, pátio principal. Solicito autorização de reboque até o pátio 3, posição 2, Romeu. Vitor Bravo Golf, confirmando, está na posição 3 do pátio principal. Positivo, senhor. É o Vitor Bravo. Vitor Bravo Kilo, senhor. Vitor Bravo Kilo. É posição 03, senhor. Vitor Bravo Kilo, posição 03. Autorizado inicialmente até através do portão 04, Vitor Bravo Kilo. Ok, senhor. Passageiro 2228, pushback acionamento. Aguarde, passageiro 2228. Guarda. Tá 3398, no solo de 25, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, tá? 3, 398.